Alô, Mauro! Empurra esse CD no cantinho das hoje, tá bom, Mauro? Adelson Pagodão gravando tudo. Adelson Gravações, Adelson Pagodão. Você gosta? Tá alto você, mano. Tá bonito, amor. A favela gostou. Faz o coração e o passeio do machucador. Amor. Favela gostou, bebê. Faz o coração e o passeio do machucador. Machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucador. Machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou, machucou. Amor, já gostou. Faz o coração e o passeio do machucador. Machucou, machucou, machucou.